falar do momento que o Rush surge dentro da música, dentro daquele período histórico de Guerra Fria. Por isso que eles eram metidos a isentão, sabe? Maravilhoso. É isso. É, pois é, o amigo já me quebrou nisso, que eu não tinha a menor ideia disso. Gostei. Não, mas é que cada um sabe um pouco, velho. Assim, eu gosto do Rush, adoro a sonoridade. Ah, o cara gostou da Ayn Rand lá. Né? Mas ele lia Orwell, cara. Ele lia outras coisas. Pois é, isso aí eu vou falar no programa, senão vai quebrar. Porque ele gostou da Ayn Rand há tipo 40 anos atrás, num momento específico da vida dele, e depois ele tirou aquilo da cabeça, falou, eu tava é louco. E tem uma coisa, não sei se vocês leram, que não vai dar tempo. E ele morreu se declarando de esquerda, só pra avisar. Como é que é? É, ele morreu, ele se declarava esquerda, ele se declarava centro-esquerda. Não sabia dessa não, cara. Pô, isso aí vai ser foda. Inclusive, o Carlos Lenine, que é o chefão... Vou brincar que ele é o chefão, ele é o nosso secretário-geral lá da Headbanger Antifa. Ele falou, não, os caras... Daí ele falou da Ayn Rand, né? Uhum. Ele falando que os caras eram liberais, né? Não, e só quem gostava da Ayn Rand era o Neil Peart. Era o único que gostava na época da vida dele. Porque tu vai pegar, por exemplo, Workman, que eu acho aquela música maravilhosa. Vai ser tudo The Vision. Ah, não, peraí. Tá, é que eu quero falar muito, peraí. É que senão, senão... Ah, mas é foda. Vou começar essa porra. Yeah. Começamos com mais um podcast e não tem muita coisa a falar, vai ser um tributo ao Rush, né? Era pra ser um podcast, eu vou até fazer um contexto antes de apresentar o pessoal, que estava tudo pronto pra ser gravado sobre o Sepultura com Derek, estava pronto já convidada a grande Thrasher lá do Headbanger Antifa, e enquanto a gente estava no grupo do WhatsApp com o Vini me xingando por causa desse tema, e eu e o Luiz concordando no único momento da nossa vida enquanto a gente elogiava o assassinato de um grande cantor de uma banda aí, mas não vou explicar muito porque talvez por processo, veio a infeliz história que o Neil Peart morreu. E assim, não é que eu chorei, mas do nada eu tava cheio de catarro no nariz, tá ligado? Vocês manjam isso? E é isso aí, eu estou aqui com o Servinho. Queria agradecer ao Profissão Perigo por ter me apresentado essa banda com esses homens maravilhosos. Ah, eu tinha esquecido disso. Que sem dúvida nenhuma, cara, muita gente conheceu o Rush por causa do MacGyver, mano. E o MacGyver começava com o Tom Sawyer, né? Não. E tem mais. Isso é no Brasil. No Brasil, a abertura do MacGyver era Rush, porque lá pra fora, nos Estados Unidos e Europa, era outro rolê, meu. Tinha uma música própria. E era muito, muito chata de que se passasse. É. Aqui era a introdução, era a abertura de Tom Sawyer, era a música de abertura do MacGyver, cara. Eu também conheci Tom Sawyer ali, conheci o Rush ali e achei maravilhoso. Ai, foda. Então, completando o time aqui da galera da casa, temos o Marcosinha. E eu tô cumprindo a cota aqui de vergonha da profissão, que eu sou o baterista aqui no Bande de Rush. Desculpa. É que não tocava metal triste. É muito feliz aí, eu não ouço. Exatamente. Hoje, infelizmente, não vai ser Godó, vai ser apenas Godó. Eu tô aqui só pra fazer volume e fazer piada escrota. Tá bom, tudo bem. E estamos aqui com um convidado especialista que veio substituir sua colega de site nessa mudança de tema aí. E fiquei muito feliz com essa substituição, que é o Fábio. Ó, meteu um shade pra mina lá, porra, não esperava ela assistir. Ela vai estar no próximo, então ela vai ter um momento pra se defender. Que é o grande Fábio, ou também conhecido como o melhor apelido de todos os tempos, alemão oriental, que também é ditador, por assim dizer, do Headbang antigo. Fala, Fábio, tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Primeiro mesmo, prazer aqui, conversa em off, aquela coisa toda. E falar das minhas bandas preferidas, que é o Rush, apesar de não ter um conhecimento absurdo sobre a banda, mas é, esse conhecimento que eu tenho, assim, já, pra mim, já me serve e espero contribuir um pouco com a discussão. E eu gostei do colega que falou, quem é que falou que conheceu o Rush pelo MacGyver, né, pelo Profissão Perigo. Eu quero dizer que foi das poucas coisas boas que eu gostei do que a Globo fez, né, que foi exatamente o que eu fiz. E também eu gostei do outro colega que falou que estou aqui só para fazer piada escrota, beleza. É que cada um tem seu trabalho nesse só mundo. Que, eu só queria dizer, né? Fechem a aba do Discord, porque vai vir memes, vocês vão se distrair, desandar a porra toda, eu vou ficar puto, vou xingar esse filho da puta de novo. Eu tô quietinho, eu vou ficar no escuro. Não, aí não, com o anegão aberto, que eu sei, com o dedinho do meme. Ouvi, só pra explicar pros amigos que não vem bem a Michis, porque senão ouçam. É, o Godoc, ele tem um problema sério igual a mim de utilizar muito aquele site chamado Anegão, tá, né? Então se você estiver gravando com ele, você tem que manter um foco específico na voz só, porque ele acaba te desviando um pouco a sua atenção. Fica mandando meme de cachorro entrando dentro de rede, cachorro pulando no meio de milharal, aí fica complicado. E sabe o que é complicado também? Vocês não estarem assinando padrinho do Super Amigos. Mentira, assina essa porra não. Fala, gente, chama a televisão. Solta a vinheta! Eu queria só fazer uma introduçãozinha aqui, onde eu queria primeiro citar uma coisa importante, que eu sou, agora tentar não fazer uma piada sobre isso, mas eu sou um cara que normalmente não sou de chorar. Eu choro muito vendo filme só, e muito raro também, mas às vezes só sai uma lágrima ou outra, tá ligado? E porra, ano passado, eu tava naquele momento que eu não tava conseguindo gravar e a vida tava uma bosta e não melhorou tanto desde então. Olha, eu chamo esse momento de ontem. É, pois é. Mas aí eu acordei e eu sei que talvez vocês se sintam ofendidos com a comparação, mas tipo, o André Matos tinha morrido. E tipo, era um cara que foi muito importante na minha infância, tá ligado? Aí tipo, na porra da quinta-feira passada, a gente tá gravando na segunda, dia 13 de janeiro, então quinta-feira não sei como foi, faça o cálculo aí, não sou pai de vocês. E a gente recebe a notícia, não foi no dia que ele morreu, né? O Newport morreu com, acho que 67 anos de câncer no cérebro. Morreu na terça, eu acho que dia... Foi dia 7. Dia 7. E foi avisado no mesmo dia da morte do David Bowie, que a família soltou. O que eu já achei legal, porque parece besteira, mas tipo assim, o Rush sempre foi uma banda com duas características muito importantes pra mim, assim. Sempre uma bateria banda... e um baixo, porque todo mundo caga não. Pro Alex Lifeson. É, eu vou falar disso também. Mas sempre foi uma banda de brother, cara. Uma banda de brother. Cara, né? isso que eu achava maneiro no Rush, a banda de brother. Acho que a gente até trocou uma ideia falando sobre isso, né? Que Rush era muito banda de brother, meu. É tão claro que é uma banda de brother, que se fosse uma banda, tipo, não, pensada pra ser uma banda, que teria um vocalista, né, tá ligado? Porque, tipo, o... Sim, eles colocaram pra cantar, assim. Colocaram pra cantar quem era o menos pior, tá ligado? Tipo, quem vai? É. Vai você, porque, tipo, o Gary Lee era o cara que, tipo, sabe cantar mais ou menos e vai, tá ligado? Tipo, a gente quer manter a banda entre a gente, então tem que ver quem vai cantar aí, tá ligado? Mas ninguém presta atenção no vocal, cara. É verdade bem essa, porque tem músicas de excelência. E eu digo, cara, eu acho o Lifeson um grande guitarrista. Sim. Ele é fraco perto dos outros, isso que ele é monstruoso. Mas é que, tipo, o lance é que... Antes disso, foda-se, eu não vou entrar nesse assunto agora. Se eu continuar meu raciocínio aqui, eu vou voltar nisso. E eu adoro quando o Denada faz esses cortes assim, violentaço na vibe da galera. É que isso se chama ser roxo, eu já não gosto de ser roxo. Busquete aposentado por Costinha, né? Não, peraí, sim, levou pra essa piada. Sacanagem. Mas o. E a segunda coisa, que até o jeito que foi divulgada a morte, mostra uma coisa, uma característica grande do Rush, que eles sempre foram uma banda que, mesmo com um status de celebridade, era uma grande, gigante banda do rock em geral, né? e eles souberam respeitar a sua própria privacidade, dos três membros em si, tá ligado? Tanto que quando a gente fala das tragédias que aconteceram na vida do Neil Peart, tá ligado? E, tipo, nunca teve esse lance de empresário fazer pressão pra voltar, essas coisas, é um negócio de brother deles e achei isso maneiro pra caramba. Aí agora voltando, quando a gente vai falar da banda em si, eu, desculpa agora ter cortado vocês, mas o Fábio tava falando, quando eu comecei a tocar guitarra, eu lembro que eu acompanhava muito essas revistas de guitarra, baixo, bateria, tá ligado? Essas revistas especializadas. E, cara, era sempre um destaque gigante, enorme, a Neil Peart, ao Jed Lee e, tipo, o Alex Lifeson lá de lado. Mas aí eu trago a Minas aqui, tipo, uma música com uma Limelight. Cara, ele é tipo um maestro naquela música. O que o Alex Lifeson fazia pra mim é basicamente uma composição e como o cara do Tool faz. Que é difícil, mas não é pra, tipo, prestar atenção nele. Ele é um conjunto pra música, eu acho. Tá ligado? É o fio condutor da coisa, né, cara? Ele é literalmente a guitarra base, né, cara? Sim. Sendo um guitarrista foda, não é que, tipo, é o que a gente tava falando, que a gente falou o que a gente falou quando a gente falou do álbum lá do Baroness também, tá ligado? Que às vezes você fazer a guitarra ser importante e imperceptível é mais difícil, às vezes, do que você solar, fazer um solo louco, tá ligado? Uhum. Baixista sempre fez isso, né? O difícil do guitarrista é o ego, né? Sim. E, cara, eu acho que o jeito que eles se completavam assim é um bagulho incrível pra caralho, tá ligado? Não, mas o mais interessante falar do Rush, assim, pela sonoridade, pelas obras, assim, eu não escutei, digamos, eu não sou um especialista em Rush, mas o que nota, assim, a cada trabalho, os caras sentavam, conversavam, vamos ver agora, vamos fazer uma coisa diferente. E aí eu comparo eles muito ao Queen, cada um no seu estilo, né? Mas a questão de não ter medo de inovar. É verdade. Pega o primeiro álbum, os primeiros álbuns lá ainda do início da década de 70, final de 60, era blues. Era um hard rock meio heavy metal também no começo. E aí, aí tu vai pegar o Cars of Steel, que aí sim é um negócio bem hard. Depois eles vão ficar progressivos, depois disso. Que aí eles vão fazer todas as inovações, que aí que nós começamos o Rush a partir do início da década de 80. Mas é importante falar que. Importante falar aqui também que a gente tá falando aqui do Neil Peart, ele só foi entrar no Fly By Night, né, que é o segundo álbum. E aí a banda passou por várias, eu acho que o único original mesmo é o Lifeson, né? É o Lifeson. Mas o Rush que vale é o Rush que eles montaram na época do colégio, né, que é o Geddy Lee e o Lifeson. Não, o Geddy Lee entrou na gravação do primeiro álbum, porque o baixista saiu não sei porquê. E sim. O Lifeson resolveu chamar um brother dele, que era amigo de infância. Mas eles tinham o quê? Eles tinham 14 anos, não tinham? Era moleque. E o baterista saiu por complicações em relação ao diabetes. Isso, pelo menos é o que nós temos por... que a literatura nos oferece, né? Uhum. Eu pedi um pouco, vocês falaram, mas, tipo, na época do colégio, era, tipo, o Alex Lifeson e o John Huxley, que é o primeiro baterista, que não é um baterista ruim, por sinal. Eu acho ele baterista bom, só que ele é baterista de hard rock apenas. Uhum. E gravou o primeiro álbum. O Jed Lee, é engraçado isso, porque o Jed Lee entrou depois. Tinha outro baixista e cantor, só que era um cara que não deu conta. E eles só ensaiaram, tá ligado? E fizeram um show que foi bem ruim, eles contam. E tipo, o Alex Lifeson é amigo de infância do Jed Lee. E aí ele só olhou pro lado e falou: ah, não, eu toco baixo e canto, tá ligado? Aí entrou, foda-se. E deu nisso. E tipo, e é louco que as histórias deles são muito loucas, assim, que tipo, o Alex Lifeson, ele veio da Europa Oriental, eu esqueci de qual, acho que Yugoslávia, a família dele. É russo. E o Jed Lee, a família dele fugiu da Segunda Guerra, né? Uhum. Sim, que ele é judeu russo. Sim, sendo que o nome do... tanto que o nome do Alex, do Alex Lifeson é Aleksandr Zivojinovich. E Aleksandr com K e S. Então, parece ucraniano, não? Sim. E cara, e, tipo, se você pegar as filmagens dessa época, e tem, porque aquele documentário foda que tem, que é Behind the... Entre... Atrás do Palco Iluminado, eu acho que é o nome. E, tipo, tem a imagem deles falando com a família, eu não sei como eles têm essas gravações, mas eles se decidindo, tipo, os dois eram uns nerdzões, assim, tipo, é uns malucos, assim, que cara, tipo, assim, esse documentário que tu fala, eu acho que a gente vê que eles dois não, que os três eram uns nerdzão tetudaço, cara. É que tá, quando tu vê a entrevista, era um cara... quando tu vê a entrevista com o cara do UFO, quando eles estão lá, ah, porque nós estamos aqui cheirando coca em teta de puta... E os malucos estão, tipo, no quarto, um vendo documentário, o outro não, lendo, não e o outro é o cara... Não, não, pera aí. Tem várias coisas pra se citar aí. Não era o cara do UFO, era a história que... não é minha, eu conto ela do jeito que eu quiser. O historiador daqui a pouco vai entrar em ação, que vai começar a contestar. O Lipson, ele nasceu na Colômbia Britânica, mas ele é de pais sérvios. É sérvio, se é sérvio era comunista, então tá valendo. Mas o lance é que o único que era descolado ali era o John Hurtler e ele era tipo o líder da banda, cara. Cara, é meio difícil tu não ser o cara mais descolado quando do teu lado tem um alemãozinho batata, que é o Alex, e o Kikli, que é o Gariba, né, cara? Não, mas sabe o que é engraçado? Nós vamos sair na mão, quando a mão pro outro a gente sai. mas, cara, sabe o que é o foda? Que, tipo, passou o primeiro álbum, eles tiveram que tirar o baterista. Quando foi no segundo, eles foram fazer o teste com o Neil Peart. Chegou o Neil Peart e os caras ficavam zoando o Neil Peart, chamando ele de nerd. Eu fico assim, você não se olhava no espelho, não, filha da puta? Tipo, caralho. Porque chegou, e o Neil Peart era um maluco de 1,90 de altura. E eu não sei se vocês já viram, é que o Neil Peart depois, quando começou a crescer, o set de bateria dele fazia sentido pra altura dele, mas antigamente, cara, ele tocava literalmente fazendo um C na coluna dele. Não sei se o Matheus, o baterista aí, já viu isso, mas era engraçado pra caralho, velho. Sim, sim, é muito bizarro você ver assim, tipo, os bagulho mais antigos mesmo. Gente, vocês estão falando que o Huxley era o mais foda ali, mas olha essa foto, ele era o Sméagol, acho, virar o Gollum, mano. Mas tem uma vibe descolada. Você tá vendo os cabelos do peito dele, tá ligado? Olha a foto anterior. Olha a foto anterior que o Vini mandou do live, o sonho do Jéssica. Isso. É o jovem operário fugitivo de Auschwitz. Ali, né? Cara, é a galera. Cara, é a galera que andava no recreio na escola, meu. O Jorge Operário, qual é o Johnny Operário? Fala do episódio aquele do Family Guy. Não, eu só pensei em falar jovem operário. É o jovem operário e o fugitivo judeu, meu. E é isso aí, cara. Fábio, a gente te deu a dica. Não presta atenção no Godoca, você já tá se perdendo, cara. Não, mas a brincadeira é a seguinte: até eu ia brincar em relação ao sobrenome, né, o Gary Lee, que a avó pronunciava tão errado aquilo, né? Lembra muito a minha avó falando português, né? E aí, minha avó não é judia, minha avó é de origem alemã. E minha avó fala um português horrível, cara. Só pra vocês entenderem a loucura. Ela pronuncia o nome da minha noiva, ela não consegue falar D e não consegue... Bah, é uma coisa. Minha noiva começa com D, o sobrenome, ela fala com T. Pra vocês entenderem. Aí ela fala o quê? Ela fala dialeto? Dialeto alemão? Ela fala um dialeto. Lá na casa do meu pai, fala o alemão padrão. Eita, nós. Eita, não, cara, isso aí, sinceramente, vou botar na horta ali pra espantar os passarinhos. Bom, mas aí o interesse do Gary virar Gary, né? Por isso que é Gary Lee, já, daí o Ged, né? Nós pronunciamos já português exatamente. E aí eu vi o Weinrib, né? Pelo menos não é Weintraub. Olha, é verdade. Já tá bom. Já é. E esse é inteligente, com certeza, um cara que manja, que é um músico de excelência. O Weintraub eu não sei, sinceramente, pra que serve, né? Ah, se, eu acho que se deixar no chão largadinho ali, segura uma porta, tranquilo. É, bom, já achamos uma utilidade pro Weintraub. Quando morrer, vai adubar o sol. Talvez não. Talvez não, né? Muito chorudo. Né? Eu tenho esse medo. Nossa, mano do céu. Vocês viram, tipo assim, o Lars fazendo homenagem pro... Não. Vamos falar sério aqui, sem palhaçada. Vamos falar de extremos de bateria. São duas bandas que eu amo, mas olha essa foto. Não, me nego. Não aceito isso. Não, mas o Peter Criss é bom também, cara. Não é. Desculpa. Eu amo isso. O problema é assim, ó, existe o Neil Peart e existem os outros bateristas, né? Vamos. E aí tem o Lars. Tem o Lars, nossa, mas tem o Neil Peart, tem os outros bateristas e o Lars, né? Cara? Mas, cara, mas, tipo, não, mas o Danny Kelly fez um tributo também no último show do Tu, eles tocaram. Sim, então... sim. Então tá bom. Eu acho que é o mínimo que eles deveriam ter feito, porque tu escuta Tu e tu vê que tem óbvias referências ao Rush ali, porque aquele baterista, além de usar muita droga, ele usou muito o álbum do Rush. Sim. Sim, e o baixista não, e o guitarrista também. Pra mim ele é uma evolução direta do Alex Lifeson, tá ligado? Sim. Eu não vejo a diferença do Tu pro Rush é que no Tu eles contrataram um vocalista show, tá ligado? É que isso, cara, mas o já é bom, cara. Não, ele manda bem zaço, cara. Eu curto o vocal dele. Ninguém presta atenção no vocal, cara. Todo mundo quer escutar. Mas só pra falar aqui, o Godoka mandou a imagem do Newport e do Peter Criss. Eles fizeram uma turnê extensa pra caralho com o Kiss. E a porra da história que o Vini falou que era com o UFO é mentira. É com o Kiss. A galera do Kiss chegava e falava: pô, bora sair pra curtir depois do show. E eles estavam lá no quarto fumando maconha e lendo livro. Aí eles chamando eles de nerdão. Mas eu acho que é assim. De boa, e se você pode ficar no quarto fumando maconha dentro do livro, ou ficar ouvindo o Gene Simmons falar como ele é foda a noite toda enquanto você bebe cerveja, eu ia ficar no quarto fumando maconha dentro do livro. Eu acho que ele estava corretíssimo na escolha dele. Lembrando que nem o Gene Simmons, nem o Paul Stanley usam qualquer tipo de droga. Eles são chatos de graça, cara. É o pior então, tipo de pessoa. Eles podem ficar falando muito tempo, cara. É o pior tipo de pessoa. E se vocês me permitem retomar as rédeas aqui do podcast, eu queria. Eu falei que eu não ia fazer isso, mas eu vou passar pelos discos rápido. Não por cada um que tem uma época dos anos 80 que acaba ficando meio ruimzinho. Mas, por exemplo, eu quero falar primeiro, antes de entrar no New Period, que o disco Rush é bom e tudo mais, mas, tipo assim, tem uma coisa ali que se chama Walking Man. E cara, eu acho que aquele riff com três notas. Mostra quem é o Alex Lifeson, tá ligado? Que cara foda, que cara que consegue compor e fazer uma camada sonora foda aqui. A música inteira basicamente é sobre aquele riff. E eu tenho até uma história aqui. Primeira vez que eu fui tocar em Juiz de Fora, eu tinha 15 anos. Aí a gente foi lá tocar no festival lá com a nossa banda e tal. E pô, tava feliz pra caralho. Vou tocar no festival com a minha bandinha, um festivalzinho underground, vai ser foda e tal. E a banda que abriu tocou com o Workman. Abriu com o Workman. E, cara, esse riff, tipo, ele cobria aquela praça que tinha cinco pessoas, tá ligado? Foda pra caralho, foda pra caralho. E nós conversávamos em off aqui em relação a essa música, o Workman, e falar de todos os posicionamentos da banda. E isso era uma das coisas que nós estávamos discutindo lá no chat lá do grupo, dos moderadores, né? Uhum. E que a posição de um dos colegas era que eles eram liberais e coisa e tal, por causa da Ayn Rand, né? Agora, tu pega uma música chamada Workman, o cara contar, através até de um riff, que é relativamente simples, e contar a história de um cara que trabalha e ele se identificar com aquilo ali, cara, aquilo ali, sinceramente, não é Ayn Rand, cara. Sim, sim. Não, mas é que tá. A influência da Ayn Rand vem com o Neil Peart, né? E começa até no segundo disco, na música Enter. Não sei falar, e depois na música 2112, né? E tipo, o Neil Peart fala que é uma fase da vida dele que, tipo, passou e que ele tinha aquele lance do objetivismo. Não sei explicar o que é o objetivismo. Fábio, você é historiador, isso é uma questão de filosofia, né? Mas sim. O objetivismo é, digamos assim, é um proto-empreendedorismo. Cruzes. Não, e eu acho mais legal que todo lugar que você lê fala que o Neil Peart era o principal letrista da banda, que as letras são muito baseadas em fantasia e ficção científica, como por exemplo Ayn Rand, provavelmente é fantasia. Exatamente. Não, mas antes, mas assim, pra quem não conhece a Ayn Rand, dos nossos ouvintes, é importante falar que a Ayn Rand é uma autora que é basicamente baseada em, tipo, justificar o egoísmo que as pessoas têm que ter, tá ligado? É uma filha de uma puta pra mim, no meu humilde. No meu ela é um misógino nojento. Ela é uma grande arrombada. Mas ela é o papa dos adolescentes ancap. Mas misógino é outra palavra, arrombada. mas é que eu sou carioca, a gente tem licença. Isso aí, se fosse da direita, ia tá falando que isso aí é machismo. É. Tá aí, não, tá fazendo. eu tô convivendo aqui, não, e é legal, eu sou natural de Santa Rosa, mas eu moro em Magé, né, cara? Puta merda. Eu sou magiense, moro... Então eu já tô acostumado com o carioca falar um monte de porcaria desse jeito. Legal, tu tem que falar igual, porque senão ninguém te entende. Eu saí com o Matus aqui, saiu uma amiga dele junto, aí eu uma hora tive que pedir desculpa, porque eu acho que eu xinguei ela, assim, ela olhou meio assim, eu falei, não, desculpa. Mas é que tem que entender que é assim, paulista não gosta de carioca, no caso... Ah, né? Mas eu também não gosto de paulista, não. Paulista não gosta de gaúcho, porém, gaúcho e carioca, ó, fecha junto, bora cagar eles na palma. Paulista não gosta de ninguém, né, cara? Mas eu também não me junto com o gaúcho, não. Eu quero ver o gaúcho lá tomando puta, velho. Só pra avisar, só. Então tá bom, obrigado. Mas daí... obrigado. Também te amo. Não, mas é uma situação, inclusive. A colega vai vir também do Rio Grande do Sul. Eu quero ver se você for com mulher, né? Tu vai ter o mesmo discurso. Mas, mas se ela falar assim que nem Porto Alegrense, bah, e até eu vou pegar nojo. O Porto Alegrense. E aí pois tem é, funcionário. Ia deixar país. Um abraço pro Luiz. Mua! Pois é. Beijo, Magrão. Então, olha só, tem uma crise. Massa é o Luiz Fernando Veríssimo. Gosto bastante. Gosto do cara, o cara é muito bom. Eu gosto dele também. Mas ele vivia no Rio. Eu encontrava ele numa livraria que eu ia. Ah, não, ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele é apaixonado. Todo mundo tem direito de gostar de coisa ruim, meu. Eu concordo também. Tu gosta de black metal, cara. Tu tem que concordar, meu. Mas voltando a falar do Rush, outra coisa interessante é que, tipo, o Neil Peart entra no Fly By Night e, assim, sem falar da letra, necessariamente, a primeira música, que tem até o clipe aí, tipo, cara. É uma diferença absurda na construção musical em geral e principalmente na bateria. O cara veio realmente com sei lá, um pactozinho com o demônio da bateria, sei lá, alguma coisa assim. O que eu acho maneiro foi que, assim, deu toda a treta lá com o problema de saúde do outro batera, que ele tinha diabetes. Inclusive, se você for diabético, cuide muito bem dos seus pés aí. O Godoca aprova esse comentário. Uhum. Aí, no caso, a gravadora, né, meio que indicou o Neil Peart pra entrar na banda, e aí rolou todo aquele bullying com o cara e tal, que ele era todo meio nerdão, mas o maneiro, cara, é que tu vê que ele fechou muito com os caras em termos de personalidade e tudo mais, né? Sim. Porque eles eram todos nerdão, tipo, os caras meio deslocados, assim. Pô, o filho da puta acabou de entrar na banda, e o primeiro disco que ele participa, tipo... Deixa eu até conferir aqui. Eu acho que todas as músicas. Tem duas músicas que não são escritas por ele. Uhum. O resto é tudo escrito por ele. E vamos combinar que é bem incomum tu ver no mundo do rock um baterista fazer escrever... piada com baterista burro. Baterista escrever letras, mas os batera que escrevem letra, normalmente eles ficam bem conhecidos pela qualidade, não só como, né, como batera. Por exemplo. Calma lá, eu ia falar do... O Vini tá falando com medo, né? Tá engraçado. Como é que é o nome do cara? Pois do... é, Phil Gênesis? Collins. Isso, cara do Gênesis. Também tem o cara do... O Roger Taylor escrevia algumas músicas, Roger, né? Pinto, todo mundo escreve. Não, as músicas do Roger Taylor são boas. A do Phil Collins são boas, mas os Phil Collins tem um lance. Enquanto o Neil Peart entrou no Rush e transformou num negócio mais complexo, o Phil Collins entrou e falou: vamos virar comercial? Vamos. Aí soltou o Invisible Touch, tá ligado? Primeiro ele virou pro Peter Green e falou: vamos tirar essa cara de girassol? Aí ele tirou a cara de girassol e falou: mas quer saber? Você tá demitido. Mas só pra não perder um pouco da vibe, falar do material nacional, também tem o Roupa Nova. Fica esse abraço aí. Serginho do Roupa, grande Serginho do Roupa. Eu tô com medo, ninguém vai falar mal do Roupa Nova, não, né? Não fala não, na moral, eu gosto. Não. As composições bem complexas. Só que é aquela clássica música de chifre, né? Vamos falar sério. Mas quem nunca tomou? Eu não sei se tomei, né, cara? Eu admito que daí eu sei que tudo. É o chifre mais gostoso aqui, você não sabe. Os homens ao meu coração não sei. Por sinal, eu vou continuar esse podcast todo cantando Dona. Dona. Pô, não canta o coração pirata, não. Se eu não chorei, moleque, se eu mandar o refrão do coração pirata, todo mundo pega junto. Quando a paixão não dá certo, aí depois eles lançam, eu vou falar desses discos porque tem uma história interessante. Aí eles vêm e lançam Carriers of Steel, que eu entendi tipo assim, o Neil Peart percebeu que ele podia, primeiro que eles deram o Jed Lee, o Alex Lifeson deu tipo assim, cara, escreve o que você quiser. Aí o Neil Peart deu uma pirada. Vai que é tua, Tafarel, basicamente. Exatamente. Aí o Neil Peart deu uma piradinha nas letras assim, tanto que todas as letras são dele, tá ligado? E os caras tocando, eles piraram completamente, eles transformaram tipo, bem mais prog a banda. Cara, sabe qual que é a pior parte, cara? Que eu acho que o Neil Peart não usava nada, meu. Ele só fumava maconha, cara, e eu acho que o Neil Peart é nem isso, cara. Mas maconha nem é droga, meu. Porra. É, eu concordo. Mas o... Cara, eu acho que ele não usava nada, porque tu vê, tipo, sei lá, tu vê o... A quantidade de som foda que tava rolando na época, e vamos combinar, né? Que o ano 70 tava logo ali. O bando de, sei lá, de sequela e noia dos anos 70, meu. De som que os caras tava fazendo. Sim, sim. Era muita coisa louca, meu. E pro cara dar um peguinha num backzinho e fazer esses rolê, cara, tipo, pá, é um bagulho absurdo. Não, mas aí nós estamos falando de genialidade, né? Não, sim, sim, sim, sim. Aí é aí que eu acho bacana da banda. Porque eu ia falar dos anos 70, da contextualização, né? Uhum. Olha o que tá surgindo, olha o que tem na década de 70 que tá bombando. Led Zeppelin. Tanto que John Bonham é uma das maiores influências do Newport, né, cara? É, mas a maior influência do Newport é o Kit Moon, na verdade. Sim, não. É o Kit Moon e o John Bonham. É. Mas o que aí tu vai pegar, por exemplo, o Taco The Who, que ainda tá na... Aí tu pega o Black Sabbath. Não precisa falar nada do Black Sabbath. Sim, né? Sim. Aí nós temos o Deep Purple, que tem o Ian Paice, que também puta de um baterista, cara. Uhum. Não se compara com o Burt. Mas o Ian Paice é incrível, cara. E essas bandas dessa época aí são todas assim... Elas são técnicas pra caralho. São então. todas técnicas. É a galera que começou a deixar virtuoso a parada do rock mesmo, tá ligado? Eu acho, assim. Que eram os caras que pararam de bater em lata e começaram a tocar de verdade, né? Porque eles vêm com várias influências. Por exemplo, nós temos aquela questão do blues. Do blues. Que vem com muita força na década de 60. Que é basicamente o primeiro disco inteiro do Rush. É um rhythm and blues, né? É, sim. Não chega no padrão do Chuck Berry, né? Mas a ideia é aquela. Sim, sim. Uhum. E tu vai ver, por exemplo, outras influências do jazz, né? Porque o blues e o jazz, eles deram uma rompida. Pô, mas pois é, mas aí eu vou discordar um pouco. No Rush, especificadamente, o jazz vai entrar muito mais tarde, eu acho. Sim, mas era uma influência dos caras. Os caras não se utilizavam, porque havia uma certa, digamos... uma certa desconfiança de lado a lado. O jazz, aquela formação até um pouco mais formal, até, entre aspas, universitária, e o blues sempre foi relegado àqueles músicos de improviso. Sim, sim. E aí, por exemplo, e blues era música... na década de 70. É, e blues era música de fudido também, né? Então por exemplo, assim, o cara ele não era só músico, ele era músico, mas ele trabalhava. E a galera do jazz era uma parada mais assim. Não, ai, eles são músicos do jazz. Mais ou menos, Vini. A galera do jazz que era trabalhador, que trabalhava com jazz era só a galera do das big bands, tá ligado? Não, o que eu tô falando é que a ideia que o jazz passa é que o jazz era uma música assim mais... Como é que eu vou te dizer? Mais petulante. Refinada. E blues... É, e blues era uma música mais do cara fudido mesmo, mas, tá ligado? É, eu peguei o dia inteiro na metal... É, trabalhei o dia inteiro na metalúrgica e quero ouvir um som... Que é uma falando, eu sou fudido e trabalhei o dia inteiro na metalúrgica. É que a verdade é que o jazz começou assim, com a música da galera negra e periférica lá no início do final do século XIX, início do século XX. Só que a galera, a elite branca e babaca, começou a curtir, tá ligado? E começou a contratar as big bands da vida. É da onde vem até o... Porra, você já viu o Big Mouth? Que tem aquele do Duke Ellington, que tem um fantasma do Duke Ellington. É até onde veio o Duke Ellington, tá ligado? Uhum. É uma galera que começou a crescer ali e tal. E o blues sempre ficou nessa parada underground, né? Sempre ficou essa parada do trabalhador. E daí que vem o rock, né, cara? O rock mais pesado, o metal. Porque tem o rock... Uhum. Tem o rock pra ser popzinho, que é os primeiros discos do Beatles, ou Elvis Presley... Inclusive, em off, pra gravação, eu vou contar pra vocês uma história de um festival de blues que rola aqui no Rio Grande do Sul. O metal, originalmente, é coisa de moleque fudido, né, cara? E, claro, e assim, é que a gente não tem essa cultura aqui. E o metal, originalmente, é muito mais blues e jazz como influência do que como... A gente não tá falando de metal no programa do Rush, necessariamente, né? Mas sim. É muito mais jazz e blues como influência do que como rock em si. É que, na verdade, despenca pro progressivo, né? Que é o que o Rush é. Que é a galera que pega esse som que veio de uma, do, tipo assim, de uma classe mais trabalhadora e sim. renegando o passado dele, mas começa a trabalhar em cima disso e começa a experimentar em cima disso, né? Então, tipo, não é só uma questão de progressivo, mas é experimental também, né? O experimentalismo é característica da década de 70, é o que nós falávamos. É, pois é, eles começam a quebrar, né? E, tipo assim, o Rush, ele começa isso, e o bom do Rush... Tipo, por que falar do Caravan Steel? Porque o Caravan Steel é um disco que eles começam a experimentar muito mais, e é um disco ruim. Tipo, é ruim pro padrão Rush, eu tô falando, tá ligado? Sim. Eu gosto muito da Bastille Day, muito, e o resto pra mim tanto faz. E tipo, é um disco que foi um puta fracasso. E eles estavam pra acabar e tudo mais. Aí tem a maior história de todos, de todos os clubes, que nesse documentário é bem legal, por sinal, que é tipo assim, eles tinham um produtor maneiro que curtia eles e deu uma moral a eles com a gravadora. Aí a gravadora falou, tá, mas vocês vão lançar um bagulho mais pop, né, mais pra seguir. Aí tipo, eles chegam lá, tá ligado, com 2112, sendo que o primeiro álbum era só uma música de 20 minutos, com uma história, que tinha que ler um livro antes de porra. E, tipo, e por algum motivo acreditaram neles, e eles estouraram. Cara, eu acho que se 2112 não estoura, tipo, a gente ia perder muita coisa depois. Cara, mas esse é o típico caso de gravadora e de banda que tá tretado, e os caras, ah, faz se vocês quiserem essa porra, e os caras vão lá e tocam o zaralho, e o bagulho funciona, tá ligado? Eu, tipo, não, ah, mas foda-se, foda-se essa merda. Uma história muito clássica é a do Clash, que lançou o London Calling, que é duplo, e a gravadora comeu o toco deles. Eles foram lançar o Sandinista, que é triplo. Sim, sim, sim. E, pô, o Clash, pra mim, por sinal, Godot, um dia a gente podia gravar só nós dois do Clash, foda-se. Opa. Mas, tipo, o Clash, pra mim, ele é muito paralelo com o Rush em estilos diferentes. São duas bandas que tipo, cara, são duas bandas que meteram reggae no meio. Vocês querem um quarto pra vocês? E... Não, cara, porque o Clash é muito amor também, cara. E poucas pessoas reconhecem isso, e o Godot reconhece. Eu acho lindo isso. Eu amo o Clash. É, maravilhoso, maravilhoso. Eu não sou muito do punk, apesar de respeitar a história do punk, e o punk tem uma coisa interessante. Eu vi essa Botinada. Ah, sim, é maneiro. Eu não conheço sobre música. Eu gostei muito do Ruído das Minas, que é sobre o thrash metal, né? Uhum. E o metal extremo, mas eu gostei muito mais do Botinada. E o Botinada, eu não me lembro qual dos caras ali, se foi o João Gordo, quem foi que falou uma coisa... Eu vou ficar devendo o autor da frase. O punk, ele vem exatamente para quebrar o ostracismo do rock progressivo, exatamente do Rush. Porque os caras estavam lá presos na técnica, numa coisa parnasiana do caralho, e... Mas eu acho que o Rush é a exceção disso, tá ligado? Exatamente, onde é que eu ia entrar. Porque daí, por exemplo, pega os álbuns extremamente técnicos. Cara, é delicioso ouvir o Led Zeppelin... naquela loucura toda, o Black Sabbath também fazendo solos de 26 minutos, né, com passos ternários, aprendido no último ano de conservatório, né, Eu tirei isso numa coisa do Whiplash que vocês já devem ter lido. Pois é, e aí a galera ficou, pois é, e virou uma masturbação musical, e de repente o cara chega e diz, porra, cara, isso aqui tá virando uma putaria, o rock sempre foi uma coisa de contestação, de protesto, o que nós vamos fazer? A gente não sabe tocar, então foda-se, ainda aprende sozinho. Daí faça por si mesmo, e é o que o punk fez, né? É, pô, uma mensagem, né? Sim. Mas é que eu acho assim, o Clash, por exemplo, que o punk fez isso, mas ao mesmo tempo o punk foi construído comercialmente falando. Ele tinha uma mensagem maneira, mas ele foi construído comercialmente falando. É o que eu falo, Sex Pistols é uma loja de roupa, tá ligado? Mas aí o Clash chega, por exemplo, e ele aprende a se adaptar ao que eles gostavam de ouvir, o que é o exemplo do reggae. E o Rush faz isso. O Rush, cada coisa que influenciava os músicos ali, eles adaptavam a música dele, tá ligado? E de algum jeito eu acho que sempre deixaram a cara do Rush. Então, tipo, a gente tem um épico, que é 2112, e, tipo, alguns discos depois a gente tem, eu acho que é o Permanent Waves, por exemplo. É o Permanent Waves, só conferir aqui. É o Permanent Waves, que é dois discos depois, começa com o Spirit of Radio, que metade da música é um reggae. É incrível. Sintetizador é a porra toda. É incrível. E outra coisa, é um sintetizador que o Jed ali toca e ele toca o baixo com o pé. Beleza, ok. Beleza. pra ver qual a baixa qualidade do músico, né? Um cara que não conhece música nem o instrumental, né? Pois é. Com certeza. Então, é isso que chama atenção no Rush. Uma vez, isso lá na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, bem ao sul, meu marido da minha colega, coisa e tal, cara, pra ele, o rock pra ele morreu na década de 70, mas tudo bem. E aí ele falou, cara, eu sei que tu vai gostar de uma coisa. Daí, cara, ele pegou um show do Rush, um dos últimos que eles tocam, não me lembro, é que depois da cerveja, filho, tu não guarda muita coisa. Eu só guardei os caras tocando, aqueles três tiozão no palco tocando com uma qualidade de som, cara. Então, e parece que tem uma orquestra. É isso que eu queria falar. Sim. E é um puta show bom com três tiozão mesmo, né, cara? Porque são realmente três tiozões, cara. Tipo. Uhum. São três senhores ali e é um puta show. E assim. Infelizmente. Eu não sei, eu acho que o primeiro show que eu vi do Rush foi o Rush em Rio, e eu tenho uma história legal, eu tinha um amigo que tinha esse DVD em Vassouras, e a gente, assim, direto a gente marcava de jogar pôquer, alguma coisa, deixa eu procurar um eufemismo para outra coisa que a gente fazia, comer uma salada e ouvir o Rush em Rio. E, cara, eu não sei se o Rush em Rio é aquele clichê que a gente fala que o público brasileiro é bom, às vezes não é isso, às vezes eles só souberam equalizar o público. Porque mas é impressionante, que... é impressionante, cara. Puta que pariu, é impressionante demais, Matuso. E tipo, tem um clichê da YYZ que é impressionante, beleza. Mas vocês já ouviram 2112 no Rush in Rio? Sim. Caralho, velho. Você viu que tem um velho gordinho bocejando ali no meio, né? Não. Tem. Cara, agora que tu comentou, posso contar uma história que rolou esse final de semana, cara? Pode, querido. Que esse final de semana, assim, eu trabalho numa cidade, mas eu sou de outra cidade. E aí eu ia tirar dois dias de folga aí pra praia. E aí na volta da praia eu encontrei um vizinho meu, que fazia muito tempo que eu não via. E esse vizinho, ele me deu uma camiseta que eu usei até ela desintegrar. Que era uma camiseta do Vapor Trails, de uma turnê que teve aqui no Brasil. Sim, que é do Rush in Rio. E essa camiseta era dele. E aí ele viu, tipo assim, o moleque cabeludinho, magricelo e mongolão, né? E ele me deu essa camiseta quando eu era moleque, né? Acho que foi o quê? Foi em 2002 o show? Foi isso? É, foi em 2002. Foi em 2002, né? E ele foi nesse show. E aí ele me deu essa camiseta, acho que já tinha o quê? Acho que eu já devia ter uns 17, 18 anos. O que era, tipo, um bom tempo depois de 2002. E eu encontrei ele domingo de noite, quando eu cheguei da praia. Eu voltei pra minha cidade, depois eu vim pra cá. E eu encontrei ele. Daí ele me olhou, eu olhei pra ele, cara. Eu juro por Deus. Tá ligado quando tu vê que o olho da pessoa se enche de lágrima? E aí tu só olha pro cara e diz assim... Pois é. Valeu aí. Aí ele... Não, ele veio, me deu um abraço. Daí ele olhou pra mim e disse... Tu ainda tem aquela camiseta? Daí eu olhei pra ele e falei assim... Cara, eu usei ela até ela se despedaçar. Daí ele... Tá certo, então valeu a pena ter te dado a camiseta. E aí ele entrou no elevador e vazou, tá ligado? E foi pro mundo dele, cara. Não, e ele era. E esse cara é um tiozão, cara. Ele deve ter tipo uns 60 anos. E foi esse final de semana agora? Foi esse final de semana agora, cara. O maluco deveria já estar sensibilizado pra caralho. Não, tipo assim, ele só me deu um abraço e ficou por isso mesmo, assim, sabe? Tipo. Mas não é aquele tiozão reaça, pelo amor de Deus, né? Não. É só não conversar muito. Cara, foi um rolê bem, tipo, foi bem emocionante, assim, porque tu vê que, tipo, teve uma galera que sentiu muito, assim, né? Pois é. Cara, não só por isso, mas porque a gente sabe que, tipo, cara, não vai ter mais Rush, sabe? É, eu nunca vi um show. Eles encerraram as atividades porque eu acredito que eles já sabiam. Já sim. Bate com a data. É, bate direitinho, assim, tipo, e deixa a coisa rolar, né, meu? Então, eu até acredito que a gente não vai mais ver, tipo assim, um Rush fulano tocando, porque não é o rolê dos caras, sabe? É, eu ficaria decepcionado, mesmo querendo ver, sim, ver um retorno, sabe? Porque é uma das poucas, eu acho que é a única banda que eu, talvez o Led Zeppelin junto, mas o Led Zeppelin engarregou em algum momento. Mas foi bom até, mas o que, tipo assim, eles se respeitavam ali as três partes, tá ligado? Uhum. E, tipo, tem aquela história, porra, eu fiquei, eu tô falando sério, eu fiquei realmente emocionado. Assim. Eu tive que parar e conversar com a Gisele e falar, Gisele, eu estou chorando pra um cara que eu nunca conheci na minha vida. Sabe que tu é um baita de um arrombado, porque tu falou, tu ficou falando com a gente, não, porque eu tô emocionado, nada, e eu peguei, assim, eu apertei a mão, fechei o punho e disse assim, aqui não, porra. Que eu sou macho, vou aguentar, tá ligado? Aquele pensamento idiota que a gente tem. E aí eu tava ouvindo YYZ. Aí na hora que eu postei o banner da música no Instagram, cara, trocou de música. E aí eu fui acometido por uma cadeirada emocional, porque começou a tocar Closer to the Heart. Pois é, e aí, bicho, bah, daí... Cara, eu fiquei numa bad do caralho, velho. Mas eu fiquei numa bad, cara. Eu comecei a pensar assim, filha da puta de um denada, cara, passou essa porra pra mim. Mas eu fiquei assim de que, não, cara, não, era um rolê que tinha que acontecer, cara. Posso contar uma historinha também? Claro, cara. É, e vou contar duas, assim, que... Primeiro foi quando eu faleceu o André Matos, né? E eu tive a mesma sensação de vazio. Mas é aí eu, a questão é assim, ó, é aquela coisa, eu vou aguentar, eu daí falando, e eu pensei, pô, cara, não aconteceu uma coisa muito parecida. E quando eu vi a galera postando no Facebook, cara, pá, eu vou conferir essa merda, isso aqui é sacanagem, cara. Que o cara realmente faleceu, que no Porto foi, cara. E também me deu a mesma sensação de vazio. E aí a minha noiva perguntou, mas o cara é só um músico. Não sabe que é o Newport, tu não entende o que ele... É, daí isso assim, mas cara, é só um músico, coisa tal, a música tá aí, ela falou, pô, isso me consola que a obra fica. Sim. Mas, porra, cara. Mas não adianta. É o Newport, o cara, assim, ó, tu vai sentir aquela sensação de dizer assim, cara, eu nunca vou poder ver um show. Uhum. É, que era uma das coisas que eu queria ver ao vivo, porque os caras tocavam pra caralho. Ainda tá aí o Lifeson e o. Mas não vão tocar mais, não vão ver mais a porra, né? E tu saber que, por exemplo, num universo musical que nós vivemos hoje, numa cena reaça do caralho, de músico, como diz um cara lá em Rio Grande, lá que eu morava lá, e o cara dizia, músico de pagada, que eu sou foda, tinha um cara que era relativamente, eu acho que ele era muito humilde, assim, um cara inteligente, um cara de músico foda, nos deixar, e deixar pra nós, por exemplo, Lobão e Roger, cara. Pô, e aí eu caí, né, cara. Mas fica tranquilo que papai do chão tá vindo, viu? É. Papai do chão tá vindo, vai levar uma galera aí. Cara... 2020 é nosso. Fala, Godoy. Eu não tive. Quando eu soube da morte do André Matos, eu nunca fui um ouvinte de Angra. Mas eu fiquei meio assim, tipo, puta que pariu, o cara é novo, né? Tinha tanto pela frente. E era um cara parecendo muito gente boa. O choque eu tomei há 10 anos atrás, um dia 10 de janeiro, foi quando eu acordei e minha mãe falou: você viu que o David Bowie morreu? Tipo, uma semana depois do último disco do cara. É que o Bowie. Vamos supor que se hoje fosse o podcast do Bowie, eu seria o Godoc e o Matuza, tá ligado? Em informação. Eu sei bem pouco. Mas assim, foi pesado demais. E o jeito que o Bowie foi, tipo, o último disco, e o último disco tem toda a vibe específica pro negócio. O Black Star, sim, ele sabia, tipo, o Black Star sabia, é um álbum de despedida mesmo, assim, cara. É foda. É, mas cara, é que eu sei que a gente tá falando do Rush, mas tipo, o Bowie ele mandou muito, né, cara? Que tipo, o cara é artista até na morte dele. Ele soube transformar a morte dele numa parada artística, né, cara? Sim. Sei lá, é foda. Eu ia dizer a mesma coisa. A relação com a arte. O cara respirava arte, né? O cara respirava arte. Pois é. Ele não era só a música. E tu pegar, por exemplo, o talento dele pra cantar. Vamos ser sinceros, isolando essa parte. Pra cantar, ele era um cantor normal. Mas onde é que tá? É aí que tá. Ele tinha um algo a mais, porque ele sabia pegar aquele. Digamos, ele tinha talento para cantar, lógico, senão ele não era cantor e não ficaria tanto tempo. Mas é de saber mudar, de não ter medo de mudar. Era um artista, digamos, raiz, vou usar esse termo. É, o Bowie do Starman não é o do Low, sabe? É uma coisa assustadora. É uma coisa que tu consegue ver a evolução do som do cara junto com a história de vida dele. E eu acho que a gente consegue ver isso muito no Rush também, cara. Sim, mudaram muito. Sim, até cara, sim, cara, então, eu vou falar minha história e juntar com o que eu acho desse lance de evolução. Primeiro de tudo, antes de só falar do Bowie, que é tipo, o Bowie é um cara que a gente perdoa, por exemplo, Dancing in the Street sem nem pensar, tá ligado? Dependendo da pessoa, a gente não perdoaria Dancing in the Street, também conhecido como o pior clipe já feito pela humanidade. O clipe é horrível, mas uma música é boa. Não, Godoca, não, você ouviu errado. Você ouviu errado. Mas agora eu vou contar minha historinha. Por que esse lance do. Porque, tipo, ano passado aí teve a história do André Matos e tal. E o André Matos foi um cara importantíssimo na minha vida, porque tava até com um amigo meu esse final de semana aqui em São Paulo, de amigo de infância, que veio visitar a namorada, eles vieram aqui. Aí a gente tava conversando e tal, a gente tava falando, tipo, era comum da gente conversar sobre os vocalistas do André. Angra, o Xamã, essas coisas. Então acaba sendo, cara, mesmo sendo uma conversa babaca, mas uma conversa de criança, tá ligado? Mas era um cara que era importante, tipo, era o dia inteiro ali na minha vida e foi inesperado e tal. E eu cometi o erro de logo assim descobrir que o André Matos morreu, eu decidi parar de estudar, tava estudando na hora, e fui ver o Ritual live. Eu cometi esse erro. Que me destruiu. E aí eu soube da morte do Neil. E eu cometi o erro de ouvir o meu álbum favorito. E na verdade eu não passei da primeira música, que foi o Simons. Porque a minha música preferida do Rush até hoje continua sendo Subdivision. E. Que, cara, diferente do Bowie, é um clipe foda pra caralho. Cara, a letra dessa música, tipo, é basicamente a história do Denadinha na escola. Tá ligado? É basicamente isso. Antes do Denadinha entrar nesse momento. A minha música preferida também é Subdivisions. Pois é, cara. E o mais louco foi o seguinte, daí já que eu vou complementar, quando o cara aparece, o que que acontece? A primeira banda que me aparece, agora eu admito, eu uso Spotify. Ah, eu também. Pra caralho, eu uso. Não, ele usa, cara, não tem. Mas eu não venho me justificar, eu tô dizendo, e uso e foda-se. Rush, sabe de uma coisa, cara, eu vou ouvir Rush, porque sempre quando eu quero ficar numa boa, cara, eu escuto Rush, Cross with the Heart, e Subdivisions, cara, aquilo ali, e aí nós falávamos do Ayn Rand, cara, pô, aquilo ali é Foucault, velho, aquilo ali é... Eu não conheço essa parte, mas... É uma letra, assim, incrível. Não, mas é uma letra que fala sobre bullying, cara. Sobre exclusão na escola. Sobre... E não, aí, mas... Pô, deles, né? A questão dos nerds, né? Bicula ou Bicastal, né? Ou seja, fora da caixa. Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, é uma letra sobre nerd, aí, tipo, eu acordei, antes de começar a estudar, porque eu tô numa maratona de estudo, eu pensei, não, eu tenho que ler de novo a letra sobre Division e dar uma refletida sobre. Tipo, você pode colocar na época do Denadinha sofrendo bullying na escola, blá blá blá, mas você, tipo, você pode colocar na época que do Denado agora procurando emprego, tá ligado? Tipo, você ainda tá na margem, cara. E as outras pessoas ainda estão na margem, tipo, a subdivisão. Cara, essa letra é tipo assim, um negócio assim. Eu acho incrível, cara. Eu acho incrível. Aí não deu. Aí chorei, aí depois chorei vendo Rush in Rio pra caralho, chorei pra caralho. Cara. Aí, porra, é foda. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tô chorando pro cara que nem sabia que eu existia. E eu fiquei pensando, cara, que doideira. Não estamos chorando por causa do cara, nós estamos chorando por causa de um cara que poderia ainda produzir obras para nos emocionar. Pois é. E eu ainda tentei fazer a grande coisa que temos feito ultimamente, que eu tentei, não, eu vou cancelar o universo. Aí eu paro de ficar triste. Caralho, aí eu fui ver, assim, tipo, o cara não tem, tipo, até tipo, as opiniões que eu não concordo dele, tá ligado? O cara voltou atrás, mesmo que eu não tivesse voltado, cara, tipo, sei lá. É, ele sempre foi bem humilde nas paradas. E quando a gente tá falando de humildade, é ao ponto que no anos 90, antes de acontecer a tragédia dele, eu acho que é essa, ele simplesmente falou, galera, não estou. Não é bom o suficiente que ele usou. Ele falou, galera, não estou páreo ainda, tocar bateria, essas coisas, pra eu melhorar minha técnica e tudo mais. Aí, pô, ele chamou o Buddy Rich e ficou um tempo fazendo intensivão com o Buddy Rich, tá ligado? E tem isso no documentário, é bem legal. Uhum. E é interessante falar do Buddy Rich, que o Buddy Rich. Eu não sabia disso, cara. Sim, e o Buddy Rich é um puta baterista e tudo mais, mas jazz. Em geral, porque ele é um cara de big band e tal, e é um cara muito mais relacionado com essas big bands, tá ligado? Mas é um puta baterista. Ele inverteu a bateria pra mexer tá, e conseguir coordenar com as duas mãos. É, ele mudou a pegada dele e tudo mais, cara. E tipo, aí ele volta. Quando ele volta, no mesmo ano morre a filha dele, de uma tragédia, um acidente, e meses depois morre a esposa dele. Aí que mostra como é uma banda de brother, tá ligado? Que, tipo, ele voltou já com uma promoção, que eu imagino, com um lance de a banda poderia ganhar muito dinheiro, e tudo bem que foi uma tragédia a vida dele, ele ia parar de qualquer jeito, e pro Alex, pro Jed, fala, cara, ele fala até que vai terminar um Rush, aí ele pega uma moto, fica andando pelo mundo, eu acho vai que dar um rolê de moto. E depois ele volta com o... Eu acho que é o Vapor Trails, não tenho certeza. É o Vapor Trails, porque uma das primeiras músicas do Vapor Trails, se eu não me engano, é uma porradaria na bateria, cara. Porque ele tá, tipo assim, ó, ele tá botando... Ele tá botando tudo pra fora nesse disco, cara. E é que tá, e pô, eu não gosto tanto dos discos dos anos 90. Tipo, deixa eu tô clicando aqui pra relembrar as músicas. Cara, eu não gosto mesmo do Road the Bones, eu gosto do Prats, tá ligado? A Test for Echo, nem sei. E, tipo, o Vapor Trail vem, tipo, arregaçando, tá ligado? E aí eles claro retornam. Que vem mesmo. E depois eles lançam o Rush in Rio. E assim, eu não sei se é uma coisa que eles falam da boca pra fora, mas eles falam que aquilo ali tem um documentário específico sobre o Rush no Rio. E eles falam que é um show que é tipo um divisor de água. Não é o Rush, acho que é Rush Brazilian Boys, acho uma coisa. É, Rush Brazilian Boys, isso mesmo. E eles falam que é tipo, isso aqui é um divisor de água. Esse show aí, claro que eles já estão velhos e tal, mas eles falam que... E pô, façam isso com vocês, vejam o Rush in Rio, cara. É tipo, é uma coisa muito good vibe, tipo, é muito foda. Agora vamos me obrigar a ver, né? Não, mas ver até porque eu gosto de ver o Rush tocar, cara. Pois é, mas tem uma coisa do público brasileiro, né, e nós vamos ter que nos inserir nisso, que o público brasileiro até na década de 90, então qual é que era um show de rock de grande de amplitude, digamos assim, que rolava? Então não, era raro, era uma vez a cada dois anos, quando vinha uma banda do tamanho do Rush, com uma legião de fãs, a galera se enlouquecia, daí é aquela coisa, os caras chegavam com todo tesão, chegavam, se enlouqueciam, né? Sim. Aí eu agradeço o Sir Vinny que tá colocando aqui The Boys Brasil Documentary. Depois os links vão da boa parte aí vão. Não, já sou fã dessa turma aqui, cara. A gente é muito bom, cara, você não tem ideia. Não, e inclusive, eu já me sinto muito à vontade de falar palavrão. É, tem isso também. A gente é muito family friendly. Cara, esse negócio de público brasileiro e show internacional é algo comum, né? Mas isso é real ou eles forçam uma barra? Não, o Queen diz que o maior show que eles fizeram foi o do Morumbi, foi antes do Rock in Rio. Cara, a melhor banda do universo de todos os tempos, também conhecido como Iron Maiden, também já falou que um dos shows mais fodidos que eles já... Pô, vai tomar no cu, porra! O cara tá falando certo, mas zoado. Catedral. Eu não posso rir alto, caralho. Um dos melhores shows, assim, de tocar e de sentir a energia do público, cara, foi aqui, que foi o show do Rock in Rio, do Iron Maiden. Pô, que legal, cara. O show do qual show foi o desse ano? Cara, eu acho que foi o de 2000 e... 2001, acho que é. Show, eu na época... Do Rock in Rio. Não tínhamos acesso, né, a TV fechada, né? Era fechada pra nós, né? E eu não tinha aquela chave que abre a TV fechada, que é o dinheiro. Eu era muito novo. Mas um amigo meu conseguiu uma gravação do Multishow. Vou mandar um grande abraço pro meu amigo Rodrigo Narbonto, mora em Porto Alegre. Abração pra ti, meu velho. E me lembro que ele me emprestou aquela fita. E nós tínhamos combinado de comprar cerveja e olhar. E aí deu um problema, mas eu assisti o show e achei maravilhoso. Mas é que tu tocou no assunto Iron Maiden, cara, eu gostei muito do show esse que eu vi pela... Agora eu tenho um pouquinho mais de chaves, né? Mas tem, e eu pude acompanhar o show. Eu queria acompanhar ao vivo, mas aí não consegui. Sim. Mas eu achei o show maravilhoso esse ano. Eu achei um espetáculo artístico, teatral do caralho. A gente postou na parede. Esse ano eu tive o prazer de poder ver ao vivo. Cara, e assim, eu não gosto de... Eu não sou um cara de festa, não sou um cara de multidão, assim, eu não me sinto bem, eu passo mal, assim. Caralho, Vini, você já ouviu o Sub de Vídeo? Porra, eu falei que Sub de Vídeo era do caralho, vai ser, meu. Mas, assim, tinha duas bandas que me fariam ir num show. Não, peraí, deixa eu cortar o Vini de novo. Você é nerd. Não vai me cortar. Não, cala a boca, eu tô falando agora. Vou cortar. Não vai cortar. Você é nerd mesmo, Vini? Fala tudo as minorias. Cala a boca. Não vou deixar tu cortar, não. Cara, só Iron Maiden pra me fazer ir num show agora, porque o Dio morreu, cara. Então, assim, foi um show do caralho, meu. E eu troquei olhares com o Yannick Gears, eu fiquei trifeliz, mano. Não, o coraçãozinho acelerou ali, meu velho. Não foi um amor, como é que é? Não foi um Wasting Love, cara. Não foi um Wasting Love, aquela coisa toda. Eu tenho certeza que ele te enxergou, porque ele parece meio trincado no palco. É, deixa ele, meu. Cocaína ajuda. O David Rush tá aí até hoje, cara. Ele para. Tá, mas vamos voltar pro Rush, porra. Não, mas você, se trocasse olhares, por exemplo, com o Gary Lee. Eu juro que eu sucumbiria, cara. Cara, eu vou te dizer assim, que um negócio que eu acho muito maneiro e que, pelo menos, eu acho que eu nunca encontrei um cara que eu realmente fosse muito fã do trampo dele, tipo assim, frente a frente, mas eu acho que, na real, eu não, tipo assim, eu não ia querer abraçar, agarrar o cara, tipo, só ia, tipo, sei lá, apertar a mão dele se ele quisesse, apertar minha mão, e eu disse, pô, cara, curto muito teu trampo, muito obrigado. Porque a gente tá ligado que os caras do Rush, assim, o Alex e o Geddy Lee são os caras que fazem a social, né? Porque o Neil Peart, ele não... O Neil Peart não participava nem de entrevistas quando ele voltou. Mas ele não curte. Mas, cara, ele era muito tímido, segundo eles. Então ele detestava esse social, esse excesso de assédio. Então quando ele voltou pra banda, no contrato tava, tipo... Não, os outros dois resolveram blindar ele. Mas, Vini, fala a verdade, você tá vendo o show do Rush e o Geddy Lee faz essa cara pra você, que eu mandei no GIF. Filha da puta! We'll be right back. Isso, não vai entender, né, cara? Mas, bem, é o gif do Didi Mocó. Vai ter que ter um banner agora com o Didi Mocó no não meio, vai ter, o não Gugu vai ter, liberado vai, com o outro. Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Eu não posso gritar, mas vou ficar... Não vai ter nada. Não vai ter nada. Não, aqui, aqui é assim, a pessoa tem que imaginar qual que é a piada interna do negócio. Exatamente. Podcast é transcendental aqui. Imagine o Get Vocês podem pagar o Blazer o, quatro vezes maior do que o tamanho dele. Ou vocês podem pagar o padrinho do Super Amistes, que a gente manda por WhatsApp pra você todas as piadas internas. A gente faz um compilado. Não precisa nem mandar nada, só me mandar um e-mail que eu mando o WhatsApp do Denada e vocês falam direto com ele. Abraço. Vai tomar no cu. Cara, você falando dessa introspecção do New World, isso me lembra uma coisa, cara. Ele compôs outra música foda pra caralho, e essa música tem várias coisas que eu queria falar, que é basicamente sobre isso, que é Limelight, cara. Living in the Limelight, The Universe Dreaming, tá ligado? Pra aqueles que querem ser vistos. Pô, essa música é incrível, cara. E eu não sei se você quer falar do Moving Pictures, já que você tava pagando um pau em off aí, mas o trabalho do Alex Lifeson, pra mim, é um dos solos de guitarra mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. Juntinho ali com o Comfort Nub lá do David Gilmour. Vou cair, né? Não, a gente só tá refletindo. Não, só quis te deixar desconfortável. Comfort Nub é realmente maravilhoso. Nossa, eu tava muito desconfortável, mas... Cara, deixa eu falar de. Tipo, eu não sou tão fã de Rush, não tenho muito o que falar, mas deixa eu falar de um álbum específico que a gente acabou não citando aqui. De nada passou por todas as fases aqui, mas tem um álbum específico do Rush que eu gosto muito, porque eu gosto muito de cover de álbuns de cover, que é o Feedback. Que... É bom, eu não conheço esse álbum, cara. Cara, ele é de 2005, 2004, uma coisa assim. E, cara, ele é muito bom porque, tipo, são muitas, tem, tipo, a maioria das músicas eu não conheço, tá ligado? Então, tipo, pra mim é um álbum do Rush, então, tipo, eu tive que fazer uma engenharia reversa das músicas, tá ligado? Eu conheci as músicas dos covers, acho que só do Seeker do Who que eu conhecia, eu acho. E aí depois fui voltar pra ouvir as músicas do tipo, que tem Yardbirds, tem Cream. É, tem Summertime Blues. Eu não ouvi o trabalho, mas eu nunca ouvi também. Também Crossroads você conhecia, Matheus? Não, Summertime Blues, cara. Mas é famoso, né? Pois é. Mas algumas são mais conhecidas, assim. Mas assim, a maioria das músicas não são muito conhecidas. Então é legal, tipo, conhecer a versão do Rush primeiro pra depois ir atrás da dos outros, assim, tá ligado? Eu gosto bastante desse álbum. Cara, a gente já falou em outro programa, mas muitas músicas eu conheci daquele álbum de covers do Halloween lá, cara. Sim, sim, Jukebox, né? Uhum. Uhum. Pô, eu também gosto do Metal Jukebox. Você é cara que gosta do Metal Farofa, cara. Eu sou do Power Metal Farofa, cabelo de poodle e bunhequeira no punho. Mentira que ele fica passando Maroon 5 pra cá. Ponto mesmo. Você não vai falar mal do Emma Rosa, tá? Porque você é um preconceituoso. Não, eu preconceituoso. Ouvindo curto os Metal Farofa. Eu curto o Europa, Metal Farofa, tá, que começaram a carreira tipo 5 anos atrás, sabe? Ainda estão usando calça colada e... Tu tá falando do... Putz, como é que é o nome da banda agora? Ah, assumiu o nome da banda. Steel Panther, não, é... Não, Steel Panther é metal... Não, sei que quem gosta de Steel Panther é o Evandro. Porra, não. Steel Panther não. Steel Panther é metal meme, cara. Como é que é? É meme. Total. É meme metal. Meme metal? É. Eu dessa nunca tinha ouvido, cara. E vocês repararam que eu não preciso. Opa! Ah! Cortou a piada. Não pegamos a punchline. Foi boicotado aí. Foi censurado aqui pelo Craig. Eu quero fazer uma citação. O Herbos citaram Metal Farofa, não sei o quê. Aquele, o Power Alemão, eu acho que ele tem muito elemento progressivo. Power Alemão também é conhecido como Power Metal que vale. Power Metal que vale. Mas aí tem o Power dos Estados Unidos, da banda. Que é ruim. Não, o Power dos Estados Unidos também conhecido. Power Metal Republicano. Metal Republicano. Metal Republicano. Daí tu vai pegar, por exemplo, Manowar, né? E com todo respeito os ítalo-americanos, né? Que é uma comunidade grande lá, dos italianos. E aí os também caras. Conhecido como ítalo-amerimongos, né? Eu vou mandar uma das melhores músicas do heavy metal de todos os tempos. Eu gostei. O que é isso, maluco? Ah, ele. Não ouve, mas. Eu ia falar do Gamma Ray, que é uma dissidência do Halloween, né? Sim, cara. Tecnicamente falando, Gamma Ray é o Halloween Série B. Não, não é Série B, não. Acho que Série A, cara. Eu falo mal do Gamma Ray na minha frente. Assim, não tô falando mal. Pra mim, seu Halloween Série B é um. Ô, Fábio, eu vou falar pra você. Eu opa. Não sei encontrar pra dar umas porradas. Como é que é? Ele cortou na hora, cara. O Vini tá no sul igual você. É fácil se encontrar ele. Não, mas eu não tô. Dá pra dar umas porradas. Ah, você tá no Rio. Eu tô virando carioca aqui, já tô. Aí a minha avó já nem me reconhece mais. Caralho, que merda. Não. Ó, das pinistas, eu falo pra ela, eu sou eu, né? Aí não, uma brincadeira da. Brincadeira à parte, mas tem uma música do Gamma Ray, acho que é o Land of the Free 2, e eles têm uma música chamada Insurrection, que é de 12 minutos, olha só. E que no meio da música, dentro das várias variáveis, eu diria, nossos conterrâneos lá do Engenheiro do Havaí, né? Dentro das variações. Cara, da música. Falou Engenheiro do Havaí de Engenharia Urbana nesse programa. O que que tá acontecendo? Não é mesmo. Pô, só deixa eu completar a trilha e cortar o Fábio mais uma vez. Los Hermanos. Pronto, vai. Pronto, no meio dessa canção. Jota Quest, pronto, vamos deixa lá. O Fábio terminar, deixa o cara falar, caralho. Caralho, ele convidado. E aí, não me lembro agora qual é necessariamente o tempo da música, mas é mais pro meio da música, que tem uma linha extremamente Rush. Sim. E pra quem conhece Gamma Ray. O Gamma Ray é uma banda extremamente técnica e coisa e tal, e aquela linha lembra muito YYZ, lembra até Limelight, coisa e tal, e aqueles riffs todos trabalhadinhos, coisa e tal, no meio da música, extremamente progressivo, com a batida mais quebrada, e o cara, pra tu ver como os caras são influentes, aí que eu ia chegar. A influência do Rush é inegável. Individualmente, pensa individualmente, seu, tá, talvez o que menos tem influência individual é o Lifson, né, que eu chamo, não sei porquê. Tá tudo bem. Se vocês quiserem me corrijam. Mas eu acho que Lifson tá certo, não tá? Não, ele é excelente músico, mas é o que menos tem influência. Por exemplo, quando tu fala num baixista, pô, Gary Lee, né, velho? Pô, Gary Lee. Vai rolar o top baixista ainda, hein? Delport. Mas quando tu fala num guitarrista, tu não vai falar do... É, mas o lance também que o Gary Lee... Sim. Não foi eles que fizeram isso, com certeza. Mas a gente, em geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente criou muitos mitos sobre eles, tá ligado? E principalmente o Newport. Eu tava falando, o Barbosa ia participar aqui, que meu amigo participou do Halloween. E eu tava comentando com ele no Twitter, por sinal, muito legal, Vini, se transformar amigo dos meus amigos passando no Twitter. Muito interessante. Vai ver, meu, vou roubar todos os teus amigos, vou comprar tua casa e te fazer morar na rua, meu. Mas o que eu tô falando é que, tipo, quando a gente tinha a nossa bandinha lá, a gente ensaiava e tal, e a gente ficava conversando, até porque você marca de ensaiar nessa época e você não ensaia, você aproveita pra encontrar seus amigos do rock e ficar conversando. E a gente falava, caralho, o meu punch consegue segurar uma moeda na parede só tocando com a batida. Sim, cara, isso aí, cara, isso é clássico, cara. Eu, enquanto baterista, já tentei fazer isso. É impossível, né, Matheus? É impossível. Alguém consegue? É impossível. Mas essa era a lenda do. Essa era a lenda que era. É a lenda máxima, né? Tipo, tá ligado? Tipo, o cara consegue segurar a moeda na parede só com as baquetas, cara. E, tipo. E eu acho que é daí, tá ligado? Então, tipo, como tinha um zilhão de guitarristas que sabiam pegar um holofote só para eles, como que aparecia um baixista e um baterista que se destacava nesse... Era normal eles virarem tipo, os grandes ídolos daquela banda e o guitarrista ficar de lado, né? E eu acho que é muito parecido ao reverso. Por exemplo, esses dias eu vi uma coisa que eu vi um cara chamando, ele tava falando do Led Zeppelin pra alguma coisa, e ele fez uma chamada mais ou menos assim, não foi igualzinho como ele falou, mas ele falou as batidas marcantes de John Bonham, os riffs e as frases incríveis de Page, e a voz incrível do Robert Plant, e tipo assim, a porra do John Paul Jones era basicamente o maestro da banda, e ele cagou, ele nem citou o cara, e eu fiquei, meu Deus, tá ligado? E era o melhor músico da, tecnicamente falando, era o cara que mais sabia sobre música. Sim, e ele nem pensou em citar o cara, tá ligado? E é tipo, isso rola muito. E o Rush inverteu um pouco. Ah, isso é um fato. Então, o cara fala pouco, mas eu gosto muito dos riffs e dos solos do Life. Sim, sim. Como queira. Sim, sim. Eu gosto. Mas sempre tu vai lembrar é do Neil Peart e do Gary Lee. Sim, sim. Então. Cara, aquela adianta, cena, isso é bom, tá? Eu acho bom isso. A cena do documentário do Gad Lee no restaurante com o Lifeson e a mulher vindo pedir autógrafo pra ele, cagando pro Lifeson, cara. Mas assim, ó, o Lifeson chega a sair de perto assim, não, deixa ela pegar teu. Porque ele já tá acostumado, meu. Tu vê que é um rolê do cara. Fala, gente. Então, só para avisar, porque eu cortei um pedaço grande aqui, que rolou um assunto sobre o Lifeson, que a gente não encontrou provas depois, então... E acabou divagando o assunto, então tem um pedaço grande, a gente vai direto pro encerramento, a partir daqui. Outra coisa é que eu esqueci de indicar um vídeo muito bom do Gastão, um cara que eu gosto muito lá do Casa Gastão, que era ex-DJ da MTV, um dos responsáveis por divulgação do metal aí no Brasil, que ele faz um tributo ao Neil Peart. E porra, Gastão, seus olhos ficam marejados no final, fica difícil. Mas é um vídeo muito bom, vou divulgar aí. Vou divulgar também o Heavy Lero, do Rush. Que tem o Clemente também, que é um cara que eu acho meio complicadinho de aguentar às vezes. Desculpa, Clemente, mas é muito bom também. E um beijo. não, peraí, gente. Mas eu vou chamar os finalmente, hein? Caralho, eu consegui realmente cortar você. Mais alto. Tô esperando você fazer isso faz tempo, então qualquer. É que eu tava querendo falar, Natuza. Desculpa, eu tava querendo me incluir na conversa. Vai então, cara. Vai. Você tá estranho desde quando eu comecei a falar mal de Paulinho. Eu tô com sono. A galera que trabalha, tá ligado, Denado? Não fica aí. Mas eu não falo isso que me dá gatinho. Porra, cara. Eu vou conseguir emprego, calma. Tá ligado que eu tô zoando, né? Semana passada já fui humilhado em outro lugar. Vai chegar. Os humilhados serão exaltados. Cara, tô triste, cara. Então vamos encerrar aqui. Com essa vibe lá em cima. Não vai ter indicação? Vai ter sim, cara. Caralho, você não deixa eu seguir a linha de raciocínio? Desculpa, cara, eu tô cansado com sono, meu. Tenho que trabalhar amanhã. O cara não tem o dia. Para de falar trabalho, cara. Porra. Eu vou ter que ir dormir na UTI. Amanhã é o dia inteiro, cara. Com esse clima lá em cima gostoso, queria chamar os infos finalmente desse podcast. Antes de mais nada, queria agradecer muito ao ter participado. Foi top demais, Fábio. Muito obrigado mesmo. E avisar ao Fábio e aos ouvintes, porque como é o primeiro podcast de 2020 e o último não teve isso, a gente vai retornar agora as indicações. Eu tenho a minha aqui já separada. Então eu vou chamar cada um de vocês aí, vou deixar o Fábio para ele fazer os trabalhos dele. E falem suas indicações. E também, Fábio, você vai ter outro trabalho. Eu vou te ferrar duas vezes. Enquanto isso, pense a música de encerramento também, que a gente vai encerrar o programa. Primeiramente, eu vou chamar o Godoquinha. Vai lá, Godoquinha do Swiss. Voltou, meu amor, por você. Obrigado. A gente tem que indicar algo relacionado a Rush dessa vez? Ou... Acho que você pode ser livre. Cara, eu acho que tu pode ser livre, mas se tiver alguma coisa a ver com o Rush, faz sentido. É, o meu vai ser a ver com o Rush mesmo. Tá, eu indico então o 2110, né? O 2112, que eu não sei o nome desse álbum, eu só sei que ele é maravilhoso, né? Que eu resolvi escutar o Rush desde o começo e esse disco é incrível. Eu amo e odeio disco conceitual. Né? O primeiro disco conceitual que me pegou foi o Tommy, do The Who. Que é um disco maravilhoso, mas eu sou meio de saco cheio com disco conceitual. E o 2112, puta que pariu, hein? Que coisa linda. Pois é, eu tenho uma pergunta pra vocês. O Dark Side of the Moon, vocês consideram? Não. O The Wall, vocês consideram conceitual? Sim, todo conceitual. The Wall sim, tem o filme. Bem, então, 2112 é o conceitual de todos os tempos. E é muito legal jogar o Guitar Hero Wars of parte do 2112. É bem foda. Você toca todas as músicas do 2017. Jesus. Tô foda demais. Não. Matuzinha, vai lá. Cara, eu fui meio pego desprevenido também, porque eu esqueci que tinha a indicação, né? Aí eu fui pego 100% desprevenido. Então eu tô falando aqui, enrolando, enquanto eu penso em alguma coisa, entendeu? Enquanto eu olho a minha lista das últimas coisas que eu tava ouvindo, e aí eu vou enrolando. Porque a gente sabe fazer isso. Conta uma anedota, cara. Mais ou menos. Então, era uma vez um menino. tá, cara, então assim, eu vou... O quê? Tô morrendo de fome nos braços da mãe. Não, é isso. Não, eu vou indicar um bagulho que eu sei que eu vou indicar um dia lá na frente no... Em algum momento no Goldcast, mas só porque é um bagulho que eu tava ouvindo muito hoje, então é um bagulho que eu abri aqui meu player, é o que tá aqui, que é o que eu vou indicar e tem nada a ver com Rush. E é isso aí, só que é progressivo, então vai, né? É uma banda francesa, franco-belga, eu acho, chama Corpo-Mente, Corpo-Traço-Mente, que é do guitarrista do Igor, que é uma banda toda torta, estranha, e essa é uma banda que tem um vocal lírico estranho, ela é estranha. Eu sou torto e triste. É isso aí, pra variar. Música de Matuza. Música de Matuza, pra variar. Eu vou botar aí no. Aquela que eu mandei pra vocês no grupo, eu vou botar aí. Mandar aí pra botar no post também. Servin, diga aí. Então eu vou no contraponto dos amigos aí. Primeiramente, eu gostaria de ser aí o Fábio. Obrigado por ter colado aí com nós. Desculpa qualquer coisa, mas a parece gente escrota, mas na verdade a gente é gente boa. Você então, é dodói? Espero que... Eu sou a melhor pessoa que eu conheço. Espero que volte aí mais vezes. É, eu, em contraponto aos amigos, eu não vou indicar nada musical, eu vou indicar dois filmes pra ver. Né? Um dos filmes se chama Fanboys, que tem uma das melhores cenas que o cara fala que na van dele só toca Rush, que ele é tipo um... uma versão Han Solo do mundo real, só que em vez de uma... Millennium Falcon, ele tem uma van, e em vez de ter o Chewie, tem só um bando de fita cassete com os discos do Rush. Tem Splinter azul. É. E eu vou indicar também um outro filme, que o nome do filme é I Love You, que é um filme que tem o Jason Segel, que é o Marshall do How I Met Your Mother, e o Paul Rudd, que é o Homem-Formiga. E eles têm uma banda cover de Rush, e eles são mega fãs do Rush, e o filme é meio que eles dando esse rolê aí também, sim, amizade, o coisa e tal. Filme. É um filme bem maneiro aí, good vibes. Eles brigam com o Ferrino, eles brigam com o Ferrino nesse filme, sim, né? Sim, sim, eles brigam com o Ferrino. Tem que ele sair, eu mando bem no baixo de Super Run, né? Sim. Então fica essa dica aí pro pessoal, e mais uma vez, desculpa qualquer coisa aí, Fábio. Cara, ela tá em casa, cara. A gente falou uma merda que eu falo. Fábio, se você ficar preocupado, eu tomo remédio controlado e eu tô sem eles. Eu tenho precedente. Codoc, me ajuda. Manda teu endereço, cara. Se o CRM aceitar. Não aceita, não. Deixa eu fazer uma indicação rapidão aqui que eu lembrei de negócio. Mas eu tenho CRMP, tá tudo bem. Deixa eu fazer uma indicação rapidão aqui que eu lembrei de um negócio. Vou tomar uns antidepressivos pra cachorro. Ah, foda-se. Floral de bar. Eu tô falando, olha como desmerece, né? Desculpa. Sacanagem. Fala, desculpa, eu vou ali tomar o meu energético de cavalo depois. Eu vou ali tomar meu Sintol, tô voltando daqui a pouco. Falava tudo, caralho. Não, só que eu lembrei que a gente falou brevemente do Bowie, falou da morte do Bowie, falou do Black Star. Ouçam o Black Star, que é foda. É uma boa também. Cara, vou até escrever aqui, Matuza. E... ouçam um dia de sol. Pô, eu vou falar, o Black Star é um disco que você tem que ouvir na vibe do Black Star mesmo. Tipo assim, pra tu curtir assim, na moral. Você tem que estar na vibe dele, cara, pra ficar louco. Música tem isso, você tem que, tipo, filme, você não vê um filme deprê, porque pega mal, mas música é maneiro. E, Fábio, primeiramente, vou repetir aqui, muito obrigado pela sua participação, não vou falar desculpa qualquer coisa, quando você fala desculpa qualquer coisa, você está se desculpando muito, aí eu não me arrependo desculpa, de nada. Viu, Fábio, estou... desculpa pelo João aí, viu, desculpa mesmo. Eu não conheço nenhum João, então tudo bem. Também não. Eu gostaria que o que você tiver aí para fazer já, divulgar, manda brasa. Eu gostaria da sua indicação. E para te ferrar mais um pouco ainda, eu gostaria que você falasse que música nossos ouvintes vão ouvir agora no encerramento. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e vir aqui com a responsabilidade de representar a Headbanger Antifa. Nós estamos crescendo, inclusive eu peço para todos curtirem a página. Se tiver uns textões lá, provavelmente é do lado alemão oriental lá, então cuide lá que ele é meio metido a sociólogo, historiador, assim, então ele fica chato, mas os textos tem coisa boa, né? É aquela coisa assim que tu tem que tomar uma gelada antes, dá para tomar uma gelada antes, é para aguentar, mas vale a pena. E tem o resto do material, meu amigo Malcolm X. Já participou. Mamaroca não participou, mas a Trash participou. Então, pessoas maravilhosas lá, e o pessoal que participa, eu agradeço. E se me convidar, vocês, eu só quero dizer para vocês assim, que eu tô cansado e coisa e tal, mas eu me diverti bastante, falo de um assunto, eu gosto, eu tenho informação no rádio também, então, cara, para mim isso aqui é uma maravilha, cara. Quando quiser me convidar, eu tô dentro. É gostoso igual o crack, cara. É mais ou menos isso. Depois a gente acaba, vai se destruindo na madrugada e daqui a pouco tá sem noite. Eu descobri que eu tô há 8 anos nisso. E é bacana, cara. E dizer assim, mas a minha indicação, que eu vou colocar para os coleguinhas aqui, é uma banda americana que provavelmente tem muito... provavelmente tem bastante influência do Rush. Ele pega, então, muito da... E eu digo que eles são até melhores que o Dream Team. Mas ele não precisa muito, né? que é o Shadow Gallery. E essa música, eu gostaria que as pessoas ouvissem, né, e pegassem a letra. Olha o álbum Tyranny de 1998, dessa, do Shadow Gallery, que é inspirado lá no V de Vingança, né, do Alan Moore, né? E a capa do álbum, vocês estão vendo aqui que já é um cifrão, coisa e tal, e o álbum é o Tyranny, né? Que é o War for Sale, entre aspas, homenagem a esta porcaria que, mais uma vez, um governo de extrema-direita está fazendo, que é o seu Trump, arrumando briga, botando mão em vespeiro, que é o caso do Irã. Então, a gente sabe que a guerra, já diria o meu querido mestre, chamado Eric Hobsbawm, claro, mestre, porque eu leio as obras dele, que... Primeiro, a guerra é um negócio e é muito lucrativo, e que nós somos os corpos frágeis e que sofremos com essa jogatina que os caras fazem com as nossas vidas. E que hoje nós estamos aí diante de um conflito que pode ser grande ou não pode. E mais uma vez, voltamos à década de 70, eu peço até desculpa me estender, que a década de 60 e 70, onde é que nós tínhamos medo de uma guerra nuclear, veja bem, e que isso transparecia nas obras do Led Zeppelin, no War Pigs, do Black Sabbath, nas próprias músicas mais sombrias das bandas na década de 70, e hoje parece que nós estamos voltando para esse tipo de... E digo mais, hein? Então, podia rolar uma ditadura militar também? Não. Podia rolar um disco top de MPB top, ia ser só discão. Cara, que errado. Mas eu prefiro então nós ficarmos, né? Prefiro a liberdade. Caso, cara, acho que eu tô tranquilo com música ruim, então. Vai ficar ouvindo Los Hermanos. Desculpa que eu me estendi pra caralho, porque vocês querem, todo mundo quer dormir. Tá aí o pessoal, o colega que é médico, que a mãe tem que trabalhar, então eu também saio cedinho amanhã, mas valeu a pena. Digo sim, e me coloco à disposição dos amigos. Independente da Headbanger Chief, eu, quando vocês quiserem me aturar com esse sotaque engraçado, eu sou à disposição. Estamos aí, cara. Valeu. Obrigado, mesmo. Não, antes de você falar a música, primeiramente, a gente vai fazer uma reunião depois, pra ver se a gente vai te aturar. Cara, muito obrigado. Foi. Não, mas eu vou indicar essa música aqui, eu nem vou de Rush. Não, aí eu vou travar. Não, a gente vai ter que terminar com o Rush. Impossível. Ah, então vamos então, tá. Então vamos pegar essa música aqui pra indicação. E para o pessoal escutar, mas, cara, pela nossa adolescência, pela minha, pelo menos, aquele menino feio, Bicol ou Bicastal, claro que sim. Ah, obrigado, é por isso, eu tava tentando te convencer a falar. Cara, pois é, ele ia falar outra música, eu ia... Cara, eu tava ouvindo o Subdivision hoje e me lembrando. Obrigado. E eu tive que. Por outro lado, eu tenho que agradecer também que eu não era o bonitão, porque seria um babaca. Porque feiura, meus amigos. Molda caráter. Feiura. Molda caráter. E eu aprendi a ter argumento. E se eu não tivesse argumento, nem a virgindade tinha perdido. Pois é. Cara, começou a falar da guerra no Irã e tal. A gente falou de The Clash mais cedo. Vai mandar o Rock the Casbah, fudido agora. Não, mas é o Shadow Gallery. Eu já tava cantando aqui. No último podcast eu pedi Genesis do Devin e o Denada botou Spirit Will Collide. Então eu ia tocar Subdivision de qualquer jeito, a gente sabe. Exatamente, eu ia mandar. Não, mas não é pra puxar o saco do chefe, não, cara. Eu não sou chefe. Quem começou rushando isso aqui foi o Mato. Aí eu larguei de mão e os outros continuaram. É foda. Não, mas eu acho que vale a pena, porque fala sobre muita coisa, sobre nossas lembranças e nosso contato com o Rush. Pensei até num clichê. Ah, o cara falou logo do Profissão Perigo, né? Não. Mas vamos de Tom Sawyer. Aí eu ia te mandar um lápis. Eu ia fazer igual o Matheus. Matheus, letra foda. Eu acho que Subdivision é o hino do nerdão, cara. É o hino do Nerdão. Cara, vou pegar isso e vou usar na minha... O hino do Nerdão. Antes de mais nada, eu quero fazer só a do Rush, aquela série Classic Album que eles fizeram sobre 2102, porque também eles falam do álbum e tem eles tocando algumas músicas, e tem eles tocando juntos, assim, a YYZ, bem legal, bem maneiro. Antes de mais nada, eu queria relembrar, porque agora eu fiz um tweet pro podcast, e tá incrível que eu converso comigo mesmo o dia inteiro, E tá, fala comigo também, porra. Não, e tá um... Eu não passei a conta do Twitter pra você. Tá, tipo, realmente. Não, mas eu não precisa. Pô, pode ficar contigo. Pode ficar contigo, não tem problema. É que tá realmente muito gostoso aqui. Aquele momento esmigo, assim. É, mais ou menos. Mais ou menos. É uma parada meio doentia, assim. E outra coisa, a gente vai tocar o hino do nerd aí, mas eu só quero falar uma coisa. Todo nerd tem que tomar uma porrada aí, que ultimamente nerd tá foda também. Isso aí, vai, vamos subir com essa mensagem bonita. Toca a vinheta! Ah, não vejo isso!